paixão antiga sempre mexe com a gente. É tão difícil esquecer. Acho que um encontro por acaso e pronto, começa tudo outra vez. Vendo você, o coração parece que vai saltar. Pelo meu corpo, saudade em todo lugar. E eu, sem disfarçar, te como com meu olhar. Foi bom demais, não tinha que acabar. Meu bem, amo, quero, adoro sempre mais. Deixa o coração te seduzir, não dá mais pra disfarçar. Deixa o sentimento decidir, já é hora de voltar. Deixa o coração te seduzir, não dá mais pra disfarçar. Deixa o sentimento decidir, já é hora de voltar. E vendo você, o coração parece que vai saltar. Pelo meu corpo, saudade em todo lugar. E eu, sem disfarçar, te como com meu olhar. Foi bom demais, não tinha que acabar. Meu bem, quero, adoro sempre mais. Deixa o coração te seduzir, não dá mais pra disfarçar. Deixa o sentimento decidir, já é hora de voltar. Deixa o coração te seduzir, não dá mais pra disfarçar. Deixa o sentimento decidir, já é hora de voltar. Deixa o coração te seduzir, não dá mais pra disfarçar. Deixa o sentimento decidir, já é hora.